Chega de proselitismo. Com licença do Curiandamba. Com licença do Curiacuca. Com licença do senhor moço. Mais uma vez, está no ar Muqueca de Siri pela Rádio Comunitária Campeche 98.3. Com licença do Curiandamba. Radiocampeche.com.br. Com licença do senhor moço. Com licença do dono. 3 de maio não tem nada a se comemorar. Porém, vamos fazer um programa falando de navios e liberdade. Com licença do Curiatuca, com licença do senhor moço, com licença do dono. Tia Doca, Geraldo Filme, Clementina Jesus. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiatuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiatuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Agora estreando no Muqueca de Siri. Pelas nossas contas, pelo nosso toque, Aláfia. Nosso fio desencapou. Salve, geral. Você não escapa do choque, com a nossa rapa você não é capaz. Essa com é a minha rapa, você não é viagem estupefaciente através da música semanal. Nós estamos além desse mapa. Retransmitida pela Rádio Bronca em 104.5 FM para Barcelona. Nossa rapa é muita treta. Treta. Não nos damos com os teus demônios. Decapitamos o teu capeta. Decapitaremos o teu capitão. Decapitaremos o teu capa preta. Decapitaremos. Você não é capaz. Continua com a nossa rapa, você não é. capaz. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz duras espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro, que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa, resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, e sedentas ao quebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, Oxóssa do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu delírio, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte, brasas do sol em serra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que a brisa do Brasil beija e balança. Martinho da Vila. Onde o Brasil conheceu a liberdade. Aprendeu-se a liberdade, combatendo em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões. Brasileiros irmanados, sem senhores, sem senzala, e a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala. Bom Nassau já foi embora, fez-se a evolução, e a festa da Pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa, nem jaboatão. Vamos preparar lindos marmolecos pra comemorar a libertação. E lá vem maracatu, bumba meu boi, vaquejada, cantorias e fandangos, maculelê, marujada. Cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada. Cirandeiro, cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Cirandeiro, cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Jangadas ao mar, buscar lagosta pra levar pra festa em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. Jangadas ao mar, jangadas ao mar. Cantorias e fandangos, maculelê, marujada. Cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada. Cirandeiro, cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. O cirandeiro, vamos falar de jongo agora. Viva Serrinha, viva Império Serrano, viva Roberto Ribeiro. Jongo do Irmão Café, Wilson Moreira e Ney Lopes. Rádio Comunitária Campeche, 98.3. Este é o Muqueca de Siri, arroba Muqueca Siri. Sapé, amargando igual mistura de cachaça com fernê, desde o tempo em que ainda havia cadeirinha e landolé, fomos nós que demos duro pro país ficar de pé. passado tem delícias de cachaça com fernê. Requentado cria caso, faz o ele faz panzé. E também é de mesinha, de gurufa e candomblé. É por essas semelhanças que eu te chamo irmão café. Aue, meu irmão café. Aue, meu irmão café. Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão café. Mesmo agora imagina um monte de jongueiros em volta de Tony Von Lara. Eles vão cantar pra ela a Xer Yangá, música dela. A primeira mulher, compositora de samba enredo, lá do Império Serrano, de Madureira. Axé, o Yangá que te põe Yangá. Yangá mesmo. Yangá, Yangá que te põe Yangá. Yangá mesmo. Ele trouxe na sua mucangaiê, Jangamê, a felicidade deu aos filhos seus. Ninguém mais lamenta e chora Yanga. Yanga, Yanga, que te põe Yanga. Jangamê. Vovô veio de Angola com seu mano tio José. Trouxe cravos, trouxe rosas pro oferta fio de fé. E rezou a ladainha de Jesus de Nazaré. Oh, Yanga, que te põe Yanga. Jangamê. Yanga que te põe Yanga. Jangamê. Quem te trouxe na tua mucangaiê. Jangamê. A felicidade deu aos filhos seus. Ninguém mais lamenta e chora Yanga. Jangamê. Yanga, Yanga que te põe Yanga. Jangamê. Eu dei pulo de alegria, eu chorei de emoção, quando a vovó Maria, me pegando pela mão, disse filha pra Yanga, foi a nossa salvação. Oi, oh, Yanga que te põe. Jangamê, a felicidade deu aos filhos seus. Jangamê, história Yanga. Jangamê, Yanga, Yanga, que te põe Yanga. Jangamê. Já Tereza nos contava as bravuras de vovô, que tirava irmão do trompo escondido do senhor, pra curar seus ferimentos com banho de amor. Oi, oh, Yanga, que te põe Yanga. Jangamê, Yanga. Mucangaiê, Jangamê, a felicidade deu aos filhos seus. Ninguém mais lamenta e chora Yanga. Jangamê. Yanga, Yanga, que te põe Yanga. Jangamê. Yanga, Yanga, que te põe Yanga. Jangamê. Yanga, que te põe Yanga. Jangamê. E agora ela mesma, liberdade, com Ivone, com Ilê Aê. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro, um sorriso. fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade, negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, e negro é silêncio, é luto, negro é a solidão, negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, e negro é destino, é amor, negro também é saudade, um sorriso. A história do capitão do Almirante Negro. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder. Tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados, bem assim como reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória. Bordo do Encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Luca Argel interpreta a história de João Cândido pela pena de Aldir Blanc e a melodia de João Bosch. O dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar do seu corpo de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do marinheiro, gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias. As lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Toda quinta, de 8 às 9 da noite, e também domingo, de 11 ao meio-dia, tem Muqueca de Siri, aqui na Rádio Campeche, 98.3, uma frequência comunitária. Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente de Quiçamba na Cacundo, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente do quilombo. Tumba, pergunta onde vai, pergunta onde vai, ô parente, pro quilombo do Tumba. Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino, parente. Este é o Muqueca de Siri, do dia 13 de maio de 2021, ainda em pandemia, em CPI de pandemia, no escambau de pandemia e vacina que é bom, pouca. No lado A, abrimos o programa com o mesmo disco que estamos ouvindo ao fundo, Clementina de Jesus, Tia Doca e Geraldo Filme, O Canto dos Escravos. Esse disco tem todo no YouTube, é fácil achar, baixar, fazer o que quiser com ele, é lindo, maravilhoso, é muito batuque. Aí a Láfia, Salve Geral, O Navio Negreiro, Excerto, com a trilha que reuniu Caetano Veloso, Maria Bethânia e Carlinhos Brown. Aí Martinho da Vila com o samba enredo da Vila Isabel, Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade. Coisa linda esse samba, inclusive é do Martinho. Roberto Ribeiro, Jongo do Irmão Café, de Wilson Moreira e Ney Lopes. O Jongo da Serrinha interpretou Axé de Iangá, música de Tony Ivone Lara, que junto com o Ilê Aie apresentou a seguir Sorriso Negro. Fechamos o lado A do Muqueca de hoje com Luca Argel, Almirante Negro, música de João Bosco e Aldir Blanc. Viva Aldir Blanc, que deu um prêmio pro Muqueca de Siri em 2020. Em 2007, a Associação Paulista dos Críticos de Arte também tinha premiado Muqueca. Então, enfim. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e com QU, porque Muqueca com U é mais gostosa. Vamos lá? Elza Soares? Pode ser? 98.3, frequência comunitária, 104.5 FM em Barcelona, Rádio Bronca.info. Bronca com K. Marielle presente. A luta cada grito de ódio que mente vai ecoar, Maria. Migração. falar um pouquinho sobre o jacaré, que não é a vacina, mas sim o território que foi ocupado pela polícia, deu toda aquela confusão, quase 30 mortos. A questão não é se essa chacina, se tem culpa, se não tem. O que me parece óbvio que é abrir território para a milícia entrar. Não vai ser a última, vem mais em breve. Presta atenção, Rio de Janeiro. O maior 288 desse país está na presidência. Se liga. Leci Brandão recebe Mano Brown. Deixa. Deixa ele beber, deixa ele fumar, deixa ele voar. É melhor do que ele sacar de uma arma nos matar. Deixa ele gemer, deixa ele gozar, deixa ele voar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Se ele escrever, deixa discursar, deixa ele voar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele fazer tudo que ele quiser. Deixa ele ser mulher, essa mulher. Deixa ele transar tudo de onde vier, do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele curtir, deixa ele tocar e sapatear. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele assumir, deixa ele transar, deixa ele amar. É melhor do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Deixa ele fazer tudo que ele quiser. Deixa ele ser moleque dessa mulher. Deixa ele transar tudo de onde vier, do que ele sacar de uma arma pra nos matar. Que ele sacar de uma arma pra nos matar. Minha galera querida, eu quero que vocês recebam com muito carinho, muito respeito, Mano Brown! Que salve. Salve, firmeza total, esse Brandão, muito prazer. Firmeza, com resposta. Firmeza, rapa, sem palavras. Satisfação fazer parte dessa festa, um dia especial. Para mim, para nós que somos fãs. Estar numa noite bonita como essa, num lugar bonito, numa festa bonita, gente bonita, mulheres bonitas. Mesa total, família Vida Louca, Rosana Bronx. Chegou de ponte uma pasta, Tatu e Pega, Jaú, Maracá, Jardim, Carupé, de Franco da Rocha, Vende, Pirituba, Calibiri até Itaquá, Quecetuba. Mesa total, e se fosse possível e tal, Rosana Bronx tem alguma coisa pra mostrar. Quentinho no forno, mas não é morno. Firmeza total nesse Brandão, sem palavras. Foram me chamar, tô aqui, que há? Esse Brandão, só de eu estar no palco ouvindo essa música, fazendo parte desse momento, ouvindo o som e estando no palco na hora da execução é uma honra. Pra mim é pra vida toda, certo? Mano Brown, que Deus abençoe você por tudo que você faz, pela tua ousadia, pelo teu desejo de paz. Eu tenho de certeza, esse momento eu não terei nunca mais. Que Deus te abençoe. Deixa ele fazer tudo que ele quiser. Deixa ele ser moleque dessa mulher. Deixa ele fazer tudo de onde vier. Do que ele sacar de uma arma. Tudo. KHRYSTAL. Cristal, a nossa próxima atração vem lá do Rio Grande do Norte. No Riffin, arroba Moqueca City. Toda quinta, depois do proselitismo babaca na voz do Brasil, aqui na Rádio Comunitária Campeche. 98. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Marcelinho, a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que vai de graça pro presídio e pra debaixo de plástico. Que vai de graça pro subprêmio e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado. Segurando esse Brasil no braço, meu irmão. O cabra que não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. Enquanto isso, esse Brasil vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, brigar, brigar, brigar, brigar. E eu disse pra você que a carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali. De frente àquela praça veio os homens, nos pararam. Documento, por favor, então a gente apresentou. Mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver. É mole de ver. Em qualquer duro tempo passa, mas lembro pro negão que segurava com força chibata. Chegando mais uma vez. Ao final do Moqueca de Siri. No lado B ouvimos Elza Soares com Baiana System, Libertação, música de 2019. Fumilaio, não sei como é que pronuncia esse negócio. Afrobeat Orquestra, Negação. Desse Brandão com Mano Brown, Deixa, Deixa. Cristal com A Carne. O Rapa, Todo Camburão tem pouco de navio negreiro. E vamos fechar o programa de hoje com Mantric Mambo. O nome da música é Tupinambá e é uma delícia para dançar. Então arrasta as cadeiras e depois vai buscar nas redes sociais Mantric Mambo. Este é o Moqueca de Siri que vai ao ar toda quinta-feira, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil. 8 horas da noite. E também tem o repeteco do programa gravado aos domingos, das 11 ao meio-dia, em 98.3, pro Morro das Pedras, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda, Joaca. Dizem que pega na galheta. Em todos os outros lugares abaixo da estratosfera, está disponível no radiocampeche.com.br e depois fica hospedado ad eterno no archive.org. archive.org. Esse programa também é retransmitido para Barcelona em 104.5 MHz pela Rádio Bronca. Estamos de volta, uma rádio livre. Este programa está cansado das explosões da Pedrita. Esse programa é contra o emissário submarino. Esse programa é a favor da restinga, do mar limpo, da preservação. Até mais, galera. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, vacina, álcool gel, máscara, distanciamento, com afeto e saudações rubro-negras. Disse.